intercederás, meu fiel e bondoso Senhor, para poder consolar-me sempre no seu infinito amor. Entregar-me nos braços do meu Redentor, só em Jesus poderei abrigar-me, pois é o fiel defensor. Necessito atender ao bom Jesus, o verás Redentor. Não posso só defender-me, nem exaltar seu imenso amor. Sim, necessito entregar-me nos braços do meu Redentor. Só em Jesus poderei abrigar-me, pois é fiel defensor. Necessito prostrar-me aos santos pés do meu bom Redentor, e ele ao céu quer levar-me por seu eterno e sublime amor. Entregar-me nos braços do meu Redentor, só em Jesus poderei abrigar-me, pois é o defensor.